3, fique atento ao sinalizador 5626. Bate 3, beleza. No 5, decolagem autorizada no 0, vento no 40 graus, 099. Decolagem autorizada, pista no 0, 66. No 5, decolou 34, controle no 208. 208, obrigado por você. Controle Salvador, muito bom dia. O Xanair 6315, decolou no perfil da Leda, da El Leda, passando 1400. Luciano 315, é o controle, contato radar. Controle Oxana 6315, se possível, gostaria de voar ou Leda ou Dael. Leda, Oceano 315. Grato. Romeu Golf Vitor, faça coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Léo, frequência 1201. Oceano 326, passou o Duna no localizador em aproximação, reduz o cheque trem, chame a torre, 11895. 1895, minha 326. 392, estão autorizados, Ian. Obrigado, Ian, está autorizado, 392. É 326, chamou a torre? Chamou, está na final, Ian, se dá 1-1. Outro autorizado, 1-0, vento no 50 graus, 089. Então vamos mudar para 1-0, 326. Foco no 333, chame Recife, frequência 125. Solo 38, direito no 21, 9. Direito no 21, 9, 326. Tchau, meu, boa tarde. Pátio 5. Seu destino é Guanambi, 105, visual. Decola da pista no 7 com curva direita, inicialmente sai no corredor Axé, 1 no meu pés até o farol da barra. Frequência do controle 1208, a torre em 1895. Seu código transponder 5530, Zulu até o Romeu. Torre é 118, 118,95, transponder 5530. Pátio 5 para acionamento, táxi decolagem, já chamo direto a torre em 1895. Zulu até Romeu. Chanel 6326, na Alfa, na Coisa. 6326 em táxi autorizado, manterá a posição antes da Juliette. Está definido o portão 01 e está ocupado pela aeronave da companhia, ok? Vou checar com a infraero, só um instante. Gente, Juliette vai manter a posição antes da Juliette. Receptando o localizador visual, orbitando 3192. Sim, 3192, reduza, checa o trem, chame a torre, 1895. 1895, muitíssimo obrigado, amigo. Tenha uma excelente tarde. Boa. Oceano 3195, chame Recife 125. Uno, grato, bom serviço. Boa. Estabilizado o localizador a 2.3 milhas. Para o externo. Tá 3192, pouso autorizado no 0, vento 160 graus, 129. 129, está autorizado, pouso graça, rota 3192. Confirma, tá pronto o táxi? Tá livre, chama pra ingresso. Controle, aciona a identificação, via mar e desça para 2016. Positivo, estamos cientes, Gol no 648. O 648 está agora a 16 milhas para mar. Salvador, Oxenia 6, 142, portão 1, puxa acionamento. 6142, autorizado, reporte pronto para o táxi. Chama táxi, 6142. Seu Romeu, autorizado, ingresso na 7, chama ele pronto. Direita no 219. 3192, táxi em frente, Alfa. Alfa e reporte antes da Juliette. Observe a aeronave à sua frente aguardando para ingresso no pátio. Alfa e reporte antes da Juliette. Prossiga, 3192. nosso portão previsto? É o número 4, porém o senhor não vai poder ingressar, que nós temos aeronave executando pushback e uma aguardando exatamente o portão que vai ser desocupado por ela, ok? Então, de qualquer forma, vai ter que ficar aí na sequência. Ah, sem problema, sim. Muito obrigado. Chanel 6326, observe a aeronave da companhia que está executando o push. Assim que ela iniciar o táxi, você pode ingressar a Juliette e se dirigir ao portão 01, 6326. Perfeito. Assim que a aeronave da companhia liberar, começar o táxi, você procede Juliette para o portão 01. Gol 1648 está autorizado em ILS. Romeu decolou 48, controle 1208. Gente, controle 1208, Zulato Romeu, obrigado, boa tarde. Autorizado para o ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando pronto, chame a torre em 1-1895, o Xaner 6142. Índia Alfa 295, espera o 6142, boa. Boa. Mike Foxtrot Serra, boa tarde. Eu não recebi o seu plano de voo, o senhor propôs para que horas? 05, pois eu tenho a aeronave da Gol efetuando um procedimento de instrumentos para pistão na zero. Dentro em breve eu vou lhe autorizar o voo direto. A princípio, linha do litoral subindo. 7, linha do litoral subindo, atenção 1-05, Zulu Hotel Romeu. Azul 4065, copia. Pinas 360, decolador no zero, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após voa direto à posição bridge, onde intercepta a Pezulu no meia. Nestero via até Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, segue conforme plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 1-1895. Seu transponder, ciclo 564, azul 4065. Para puxar o acionamento. Papa Romeu, Zulu Hotel Romeu, qual o seu estimado para Guanambi? 6648, Duna localizador em aproximação, reduz a check trem, chame a torre, 11895. 18? 95. Ok, 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Zulu, Hotel Romeu, controle. Zulu, Hotel Romeu, na escuta, prossiga. Qual o seu estimado para Guanambi? É estimando Guanambi aos... aos 19... 31, Zulu Hotel Romeu. Positivo, está autorizado o voo direto para Guanambi, Zulu Hotel Romeu. Sim, está autorizado o voo direto, Romeu. Controle Hotel 3154, aqui em Nuno, 50. 3154, Salvador, reduza para 250 nós, desça para 2000 com 1016. Reduza para 250, descendo para 4000, com o quê? 2000. 2, acima chego, 6, 4. Está checado, meia. Está iniciando a rolagem, pitão no 0, aguarda pista livre. Aguardado. Em voo direto. Vente, pro 300, atende, Taparica, pós, pro direto, Romeu. Saindo no corredor, frequência do controle 1208, a torre em 11895, transponder 0153, quilo Romeu Oscar. Cliente, chame torre 1895 para ataque de decolagem, Romeu Oscar. Linha 7085 a Salvador. 48, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 099. Querido pouso, zona 643. Praxé, acione o código 0171. Frequência do controle em 1208. A torre em 11895, Marinha 7085. Controle Salvador, Oceania 6142, na Puca Caju, passa 1400. Oceano 6142, controle, contato radar. Já copiei, tá pronto, cópia? Vou local. Corredor forte, até 20 milhas, cola a hora tempo de voo, decola no 7 com curva à esquerda, saída visual. Frequência do controle em 1208, aterro em 11895. Acione o código 0131. O Mike Fox Slot Serra. Correto para acionamento, táxi decolagem da pista 17, chame a torre em 11895. Mike Fox, pode encerrar. Livre para direito no 21 decimal 9. Boa tarde. Frente livre táxi, chão para ingresso. 55 subindo para 105. Informação de tráfego para o TAM 3154. Excelente, obrigado, 3154. 38. Táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 2, não me escuta, no 648. Alfa Juliette Zulu 2, confusa, minha batida. Meu Oscar, livre táxi, chama para ingresso. Gente, 3154. No 3154, está 11 milhas e meia para a Duna, está autorizada a aproximação e a linha. Gente, para 3154. Alfa Romeo Zulu, até o Romeo, está autorizado a prosseguir direto para Guarambi. Centro, gente, para o Zulu até o Romeo, para direto para Guarambi. Então, 3154, o tráfego informado está. A ilha de Itaparica agora afastada 5 milhas sendo superada, em altitude. Gente, está 3154. Praça Salvador, comandante, 5856 Natal. 5856, 350 Natal, tá pronto, cópia? Pronto, agora. São Victor, cruza 1060 para o 150. Boa, 1060, controle, chegada à área, desça para 2016. 2016. 571, Webjet 5856. Informe piloto para puxa, acionamento 5856. Tomará condução. Center. Taxi autorizado até a interseção hotel. Para ingresso e decolagem, chama a torre em 1895, Marinha 7085. Oceano 142. Recife, frequência 12685. 2685, Oceano 6142.